Onda Nacional, um amor de rádio. I love you. I love you. Agora segue-nos também no Twitter. Estamos em www.twitter.com/Onda Nacional. A Onda Nacional dá-te música. Música. This one goes out to the man who minds for me. Nossa, nossa, assim. Mais e mais música. Onda Nacional, sintoniza-te. A Rádio Onda Nacional está agora em www.ondanacional.com. Estamos mais perto de si em www.ondanacional.com. De segunda à sexta-feira, das 14 às 16, Narciso Gonçalves percorre consigo Portugal do Lés a Lés. Domingo ao Algarve. Do litoral ao interior. Viaje com Narciso Gonçalves através da música pelos quatro cantos do nosso país. Portugal do Lés a Lés, de segunda a sexta, das 14 às 16, só aqui, na sua Onda Nacional. Onda Nacional, sintoniza-te. Olá para todos os ouvintes da Rádio Onda Nacional. Aqui começa mais um Portugal de Lés a Lés. Eu sou Narciso Gonçalves, realizo e apresento o Portugal de Lés a Lés de segunda a sexta-feira. Programa este que é da Rádio Onda Nacional e passa em parceria também com a Antena Web. Programa este que passa na Rádio Onda Nacional de segunda a sexta-feira, das 14 às 16 horas. Na Rádio Antena Web, passa das 8 às 10 da manhã. Os endereços das duas rádios será Onda Nacional com www.ondanacional.com. Para me ouvirem na Antena Web será www.radioantenaweb.info. Ora, vamos iniciar então musicalmente o programa de hoje e vamos começar por Fernando Farinha e o tema Rosinha Moleira. Cada vez que ia para a feira, Rosinha do Moinho,

este programa e, por consequência, a primeira hora do mesmo, que já viste que o programa tem 2 horas, estamos na primeira. E com 10 minutos então. Ora, vamos lá saber quem por cá passou. Os primeiros sons foi para Fernando Farinha com Rosinha Moleira, depois João Maria Tudela com o tema Moçambique. Agora vamos ter 4 fados. Vamos começar com Maria da Fé e o tema Primeiro Amor 20 anos. Depois passa por cá Marisa, Maria Teresa de Noronha e, para terminar, com José Afonso. Como sempre, esta é a rádio mais ouvida da web. Somos a Onda Nacional. Portugal, de Lês a Lês. Essas coisas do destino, desejo de quem nasceu para cantar. Um sandese feito tejo, de tão cantado que invejo Lisboa por lá morar. Vejo um cabelo entrançado e o canto morno do fado num cheiro de caracóis, como num conto de fadas, os batuques são guitarras e os coqueiros girassóis. Sabia ler as coisas do destino na palma de cada olhar. Queira a vida ou que não queira, disse Deus à feiticeira. Eu nasci para cantar, eu nasci para cantar, eu nasci para cantar, eu nasci para cantar. Onda Nacional, a tua melhor companhia. De dor, de rosa enjeita, sem mãe, sem pão, sem ter nada. Que vida triste e chorada o teu destino te deu. Rosa enjeita, rosa humilde, perfumada e afinal desventurada, quem és tu, rosa enjeitada, uma mulher que sofreu tão pobrezinha, ainda que um exame, alguém que amava, quem sonhava uma afeição. Mas esse alguém por outro bem se apaixonou, e assim fiquei sem ele que amei, que me enjeitou. Triste e chorada, o teu destino te deu. Rosa enjeita, rosa humilde e perfumada, e afinal desventurada, quem és tu, rosa enjeitada, uma mulher que sofreu. Rosa enjeita, rosa humilde, e afinal desventurada, mais que uma hora. Ai, não dura mais que uma hora. Não dura mais que uma hora. Ai, toca a cabra, vai pra aula. Vem as férias, vai-se embora. Ai, não dura mais que uma hora. Não dura mais que uma hora. Ai, não dura mais que uma hora. Não dura mais que uma hora. Ai, só o meu é tão velhinho. Ainda se não foi embora. Ai, não dura mais que uma hora. Cantigas, ai, ó Portugal das cantigas. Ó Portugal das cantigas, ai, a dançar todas a roda, a roda com as raparigas, ai, ó Portugal das cantigas. Que mais podes desejar? Ai, que mais podes desejar? Que mais podes desejar? Ai, quem tem tão lindas mulheres? O teu fado, o teu luar. Ai, que mais podes desejar? www.ondanacional.com. It's time for Hoochie Coochie. Onda Nacional. Olá a todos, muito boa tarde para os ouvintes da Onda Nacional e bom dia para os da Antena Web. 25 minutos depois de iniciarmos o programa, andaram por aqui a cantar fadistas e andou Maria da Fé com Primeiro Amor de 20 anos, depois Marisa com Transparente e Maria Teresa de Noronha com Rosa Enjeitada e por fim o José Afonso com o Vira de Coimbra. Agora vamos ficar com Alberto Ribeiro e as Carboeiras. Depois passa a Brigada Vitor Jara e por fim o Max. Continuem desse lado a ouvir a Onda Nacional, continuam em muito boa companhia. Este é o programa Portugal Les a Les e eu sou Narciso Gonçalves. Já agora, se nos quiserem escrever, podem fazer para narciso.ondanacional@gmail.com. narciso.ondanacional@gmail.com. Se o quiserem fazer para a rádio, podem fazer para radio.ondanacional@gmail.com. radio.ondanacional@gmail.com. Este endereço tanto serve para o MSN, para o Messenger, como também para correio. Das andainas domingueiras, sem o sol que tem as chitas, ó Lisboa, sem favor, como as tuas carboeiras são bonitas. Olhai-as passando, gentis rubinegras, por dentro tão brancas, por fora tão negras. As asas são ancas, no ritmo brando, porque elas não pisam, deslizam voando. Ai, venham ver as carvoeiras, venham ver os olhos delas, que maneiras têm de olhar. Ai, venham ver dois carvões numa braseira, que puseram à janela para o vento zatear. Ai, venham ver. Venham ver as carvoeiras, venham ver os olhos delas, que maneiras têm de olhar. Carvões numa braseira que puseram à janela o vento zatear. As carvoeiras, venham ver os olhos delas, que maneiras têm de olhar. Ai, venham ver dois carvões numa braseira, que puseram a janela para o vento adiar. Thank you.

Os últimos que por aqui passaram foram Alberto Ribeiro com as Carboeiras, depois Brigada Vitor Jara com Romper da Bela Aurora e por fim o Max com o Magala. Agora vamos ficar com Rui Bandeira e o tema Momentos de Criança. Não se esqueça, estamos também no Twitter. Estamos em www.twitter.com/ondanacional. E no Facebook também em www.facebook.com/ondanacional. Sempre uma certeza que um dia à minha terra irei voltar. Eu lembro as aventuras que então vivia. No peito mora a tristeza, tanta saudade. Estou longe, mas eu não esqueço por um só dia minha terra que eu amo de verdade. Eu vou reviver momentos de criança, eu vou renascer, ter uma nova esperança. Só quero voltar à aldeia em que eu nasci, recordar o tempo que eu fui feliz. Eu vou reviver momentos de criança, não posso esquecer, porque a saudade é tanta. Só quero voltar, ver de novo o meu país, recordar o tempo que eu já vivi.

pode acreditar. Que quem tem fé nunca se cansa, não vive só da lembrança, nem se deixa enganar. Escreve o seu futuro nos cadernos dos poetas. Agora segue-nos também no Twitter. Estamos em www.twitter.com/Onda Nacional. Queres fazer rádio na web? Junta-te a nós. Envia uma gravação com um pequeno texto para radio.ondanacional@gmail.com. Pois é, meus amigos, os últimos que passaram aqui pela Onda Nacional e pelo Portugal de Les a Les foram elas. Começamos com Rui Bandeira e o tema Momentos de Criança, depois Marco Paulo com Mulher Sentimental e, por fim, Lara Lee e Dou um Salto. Até ali. Dou um Salto até lá. Isto do diz do Lara Lee é Lara Lee com o tema Eu Dou um Salto até lá. Agora vamos ficar com o Albatroz e o Júlio é um Douro. Depois passa por cá Anjos e, no entretanto, estamos no fim da primeira hora. Exatamente, vamos ficar com os Anjos e o tema Eu Estou Aqui e o Júlio é um Duro até ao fim da primeira hora. Voltarei depois do sinal horário para fazer a segunda hora. Até já! O Júlio é um Duro.

da mãe, no colo do meu pai, consigo ver o céu. Corro o comboio, vai longe, cedo tenho memória. Estão sempre comigo os olhos da minha mãe. Sou da montanha, sou da montanha. Era bonito quando olhava o horizonte. Corajoso pela noite, tinha cinto de bombeiro. O sorriso de minha mãe era grande como um rio. Sou da montanha. Olhos da minha mãe, no colo do meu pai. Esta é a Rádio Onda Nacional. Visite o nosso blog em radioondanacional.blogspot.com. Onda Nacional. Clica aqui. Iniciamos esta segunda hora do Portugal Les a Les há cerca de 6 minutos. Os primeiros sons desta segunda hora foram dedicados exclusivamente a Filarmónica Gil e No Colo do Meu Pai. Agora vamos ficar com Nuxa e o tema Sempre Há Sempre Alguém. Depois vamos ficar com António Mourão e José Barata Moura. Depois eu volto a José Barata Moura, está bem? Fiquem na companhia da Onda Nacional, pois estão na companhia da melhor rádio da web. No canto Portugal, de Les a Les. Não sei que feitiço tem a tua saia de folhos. Não sei que feitiço tem a tua saia de folhos. Oh, minha caninha verde, a tua saia de folhos. Oh, minha caninha verde, a tua saia de folhos. Fazem bailar também as meninas dos meus olhos. Fazem bailar também as meninas dos meus olhos. Oh, minha caninha verde, as meninas dos meus olhos. Oh, minha caninha verde, as meninas dos meus olhos. Quem vai na roda e repara na tua saia em balão. Quem vai na roda e repara na tua saia em balão. Oh, minha caninha verde, na tua saia em balão. Oh, minha caninha verde, na tua saia em balão. Daria os olhos da cara para ter os olhos no chão. Daria os olhos da cara para ter os olhos no chão. Oh, minha caninha verde, para ter os olhos no chão. Oh, minha caninha verde, para ter os olhos no chão. Depois da noite cerrada não vás à fonte sozinha. Depois da noite cerrada não vás à fonte sozinha. Oh, minha caninha verde, não vás à fonte sozinha. Oh, minha caninha verde, não vás à fonte sozinha. Porque podes tropeçar e partir a cantarinha. Porque podes tropeçar e partir a cantarinha. Oh, minha caninha verde, e partir a cantarinha. Oh, minha caninha verde, e partir a cantarinha. Oh, minha caninha verde, e partir a cantarinha. Oh, minha caninha verde, e partir a cantarinha. Oh, minha caninha verde, e partir a cantarinha. Oh, minha caninha verde, e partir a cantarinha. Oh, minha caninha verde. Cavo vermelho ao peito, a muitos fica bem. Quem eles eram, não importa quem eles são. Nem todo o mal que fizeram, mas sempre a bem da nação. Nem todo o mal que fizeram, mas sempre a bem da nação. Cravo vermelho ao peito, a muitos fica bem. Cravo vermelho ao peito, a muitos fica bem. Sobretudo faz jeito a certos filhos da mãe. Sobretudo faz jeito a certos filhos da mãe. E chegado o dia novo, chegada a bendita hora, vestiram uma pele de povo, ficou-lhes o rabo de fora. Vestiram uma pele de povo, ficou-lhes o rabo de fora. Cravo vermelho ao peito, a muitos fica bem. Cravo vermelho ao peito, a muitos fica bem. Sobretudo faz bem a certos filhos a mãe. Sobretudo faz bem a certos filhos a mãe. E aquele administrador, promovido a democrata, sempre exaltou o suor, arrecadando ele a prata. Sempre exaltou o suor, arrecadando ele a prata. Cravo vermelho ao peito, a muitos fica bem. Cravo vermelho ao peito, a muitos fica bem. Sobretudo faz bem a certos filhos da mãe. Sobretudo faz bem a certos filhos da mãe. O fura greves, lacaio dos senhores de então. Pois pode bem ser que às vezes se arranje um novo patrão. Pois pode bem ser que às vezes se arranje um novo patrão. Cravo vermelho ao peito, a muitos fica bem. Cravo vermelho ao peito, a muitos fica bem. Sobretudo faz jeito a certos filhos da mãe. Sobretudo faz jeito a certos filhos da mãe. E os cultores da sapiência, intelectuais de alto nível, tranquilizando a consciência o mais à esquerda possível. Tranquilizando a consciência o mais à esquerda possível. Cravo vermelho ao peito, a muitos fica bem. Cravo vermelho ao peito, a muitos fica bem. Sobretudo faz bem. Agora segue-nos também no Twitter. Estamos em www.twitter.com/OndaNacional. Pois bem, meus amigos, aqui estamos nós de novo. Esta é a vossa rádio Onda Nacional. Eu sou Narciso Gonçalves, que realizo e apresento Portugal de Les a Les de segunda a sexta-feira. Os últimos sons que rodaram aqui pelo programa foram elas: Nuxa, Há Sempre, Sempre Alguém, depois António Mourão com Caninha Verde e por fim José Barata Moura com Cravo Vermelho ao Peito. Agora vamos ficar com Camélias, cantado por Maria Fernanda Soares. A seguir vem o Adriano Correia de Oliveira e, por fim, Conjunto Diamantes Negros. Continuem por aí, continuam na melhor companhia da web. Eu volto a seguir estas três músicas. Até já! Sem antes vos dizer que passam cerca de 17 minutos depois de iniciarmos esta segunda hora. Até já! Camélias são flores ideais, adorno dos passos reais. Só delas se quis rodear a morta de amor que viveu para amar. E foi com certeza por vê-las ardendo em rubor tão singelas, que Deus justo e bom perdoou no último alento a quem tanto as amou. Camélias, tão rubras, tão vermelhas, são chamas de cetim. Camélias, são bocas que em centelhas dão beijos de carmim. Formosas, triunfam do ciúme de qualquer outra flor. Com as rosas, embora sem perfume, competem no fulgor. Vaidosa a camélia gentil, na sua altivez senhoril, reflete a grandeza ao esplendor que sinta a coqueta empanhão de redor. Camélias sanguíneas tão belas, orgulho de nobres lapelas, são chagas de Cristo a vibrar que só ficam bem no frontal de um altar. Camélias, tão rubras, tão vermelhas, são chamas de cetim. Camélias, são bocas que em centelhas dão beijos de carmim. Formosas, triunfam do ciúme de qualquer outra flor. Com as rosas, embora sem perfume, competem no fulgor. Triunfam do ciúme de qualquer outra flor. Com as rosas, embora sem perfume, competem no fulgor. De noite ao luar, de noite ao luar, de noite ao luar, ó minha rosinha. quem eu hei de te amar. Oh, minha rosinha, eu hei de ir jurar a verdade, que eu não sei mentir, que eu não sei mentir, que eu não sei mentir. Oh, minha rosinha, eu hei de ir. Entrar em teu peito, formar um castelo. Oh, minha rosinha, eu quero, eu quero. Acompanha-nos em www.facebook.com/Onda Nacional. Pois é, já lá vão mais 25 minutos depois do início desta segunda hora. Os últimos sons a rodar aqui por Portugal Azalés foram estes. Tivemos com Maria Fernanda Soares com o tema Camélias, depois Adriana Correia de Oliveira com Rosinha e por fim o conjunto Diamantes Negros, O Dia em que Te Vi. Agora vamos ficar a ouvir Pedro Barroso, Água Mole em Pedra Dura. Depois Anitta Guerreiro e Paulo Alexandre, eu volto a seguir. Saber para que lado? Qual depressa a direção? É também indicativo, sempre vivo e a girar, de bom senso e previdência, de quem tem um catavento. Gira, gira sem parar. Só se pode na mentira acreditar. E por ser de fingimento, por ação de muitos homens, faz lembrar um catavento. Toda a aldeia portuguesa tem uma torre de solar. Um galo com destreza gira, gira. Conforme o vento os vira, também viram facilmente. Do amor que gira, gira sem parar, só se pode na mentira acreditar. E por ser de fingimento, o coração de muitos homens faz lembrar um catavento. Gira, gira sem parar, só se pode na mentira acreditar. E por ser de fingimento, o coração de muitos homens faz lembrar um catavento. Gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira. Ter nascido em Portugal para que um qualquer se diga português. Ser português é ter um ideal e orgulho muito que já fez. Ser português é acreditar na glória e aceitar do progresso os desafios. Ser português é não negar a história nem se sentar a ver passar navios. Ser português é ser o mundo de ilusões. Ser português é trabalhar a dar no duro. Ser português é ser poesia, ser Camões. Ser português é ser passado e ser futuro. Ser português é ser varação de caravelas. Ser português é ser saudade e ambição. Ser português, crer as estrelas, é ser coragem, é ser fé, é ser razão. Diz tudo se dizer, sou português. Deve haver quanto a mim maior cuidado. Bom será refletir de quando em vez que há muito quem para aí anda enganado. Ser português é ser virtude rara, capaz de ultrapassar horas incertas. Ser português, ser livre é dar a cara e ter a mental e as mãos abertas. Ser português é ser um mundo de ilusões. Ser português é trabalhar a dar no duro. Ser português é ser poesia, ser Camões. Ser português é ser passado e ser futuro. Ser português é ser brasão de caravelas. Ser português é ser saudade e ambição. Ser português, crer as estrelas, é ser coragem, é ser fé, é ser razão. Ser brasão de caravelas. Ser português é ser saudade e ambição. Ser português, querer as estrelas, é ser coragem, é ser fé, é ser razão. It's time for Hoochie Coochie. Onda Nacional. na internet. Pois é, meus amigos, agora estamos a 25 minutos do fim de Portugal, de Les a Les de hoje. Os últimos sons que rodaram aqui de Portugal, de Les a Les, foram o Pedro Barroso, Água Mole em Pedra Dura, depois Anitta Guerreiro com Catavento e, por fim, Paulo Alexandre, Isto de Ser Português. Agora vamos ficar com o Fernando Conde e o tema Amar, Viver e Sonhar. Depois passa o Vitorino e, por fim, Carlos Paião. Para mim guardei, quero viver feliz, ter teu amor, sentir em mim o teu calor, amar, amar pela vida fora. Seja onde for, confessar-te-ei este meu segredo que para mim guardei. Quero viver feliz, ter teu amor, sentir em mim o teu calor. Oh patrão, dê-me um cigarro, acabou-se-me o tabaco, e o trigo que eu hoje entarro fumando, fumando dá mais um saco. Onda Nacional. Canto meu runo silvado, roxinol na ribeira. Oh, minha pombinha branca, quero ir à tua beira, quero ir à tua beira, quero viver a teu lado. Rola pombo na zinheira e canto pardal no telhado. Se a morte fosse interesseira, ai de nós o que seria. O rico

prestar contas à vida. A ternura dos 40 não tem conta nem medida. I love you. Onda Nacional, um amor de rádio. I love you. I love you. Pois é, meus amigos, agora que estamos a cerca de 8 minutos do fim do programa, acabaram de cantar por aqui Carlos Paião com o tema Cinderela e depois o Paco Bandeira com Ternura dos 40. Este é o programa Portugal de Les a Les, passa na Rádio Onda Nacional, das 14 às 16. Das 14 até às 16 horas, de segunda a sexta-feira. Temos uma parceria com a Antena Web, em que este programa passa das 8 às 10 da manhã, também de segunda a sexta-feira. Estamos a emitir a partir de www.ondanacional.com. Se me quiserem ouvir na Antena Web, é www.radioantenaweb.info. Vamos ficar a ouvir Argentina Santos e o tema Chico da Moraria. Aprendeu e anda sempre a cantar. Então desde aquele instante, desde aquela serenata, sem saber como ela sabia os melhor companhia no web. Então desde aquele instante, desde aquela serenata, sem saber que ela sabia os gritos. E vamos ficar assim até ao final de Portugal do Lesa-Lés de hoje. Eu despeço-me de todos até ao próximo programa. Vamos ficar, ouvimos Argentina Santos com o Chico da Moraria. E agora vamos ouvir Amália Rodrigues com Uma Casa Portuguesa até ao final. Adeus, até ao próximo programa. Alecrinha aos molhos, por causa de ti choram os meus olhos. Ai, meu amor, quem te disse a ti que a flor do monte era o alecrim? Ai, meu amor, quem te disse a ti que a flor do monte era o alecrim? Alecrim, alecrim doirado, que nasce no monte sem ser semeado. Alecrim, alecrim doirado, que enfeita o peito do teu namorado. À sexta-feira, das 14 às 16, Narciso Gonçalves percorre consigo Portugal do Lés a Lés. Domingo ao Algarve. Do litoral ao interior. Viaje com Narciso Gonçalves através da música pelos quatro cantos do nosso país. Portugal do Lés a Lés. De segunda à sexta, das 14 às 16, só aqui. Na sua Onda Nacional. Onda Nacional. Sintoniza-te.